plena de lembrança. Minha saudade é só imagem do teu sorriso de criança. Saudade que dá suspiro, saudade que faz imaginar. Saudade que eu me admiro, saudade do teu cantar. Saudade forte que muda o rumo da gente. Saudade, não vai me deixar enquanto estiveres em mim. Enquanto meu rio procura teu mar, correndo leve e alegre, moreno, pra te amar. Saudade plena de lembrança, minha saudade é só a imagem do teu sorriso de criança. Saudade que dá suspiro, saudade que faz imaginar. Saudade que eu me admiro, saudade do teu cantar. Saudade forte que muda o rumo da gente. Saudade do vento. Saudade não vai me deixar enquanto estiveres em mim. Enquanto meu rio procura teu mar, correndo leve e alegre, moreno, pra ti amar. Saudade não vai me deixar enquanto estiveres em mim. Enquanto meu rio procura teu mar. Saudade, la la la la ya, enquanto estiveres em mim. Enquanto meu rio procura teu mar, correndo leve e alegre, moreno, pra te amar. Saudade, la la la la la. Obrigado.